após o pouso da TR da Trip, a linha mantém pista 1 no 0. Um minuto, cópia. No meio, reduzir para 1,90, nós 190. Descer para 2 mil pés, reduzindo para 190, poderia confirmar ajuste? Controle Salvador, Juliette, Índia Zulu. Pouso não busca vida, depois retorna? Pouso não busca vida, depois de modo que está com a ciente. O número 2 está a 2 milhas para a cabeceira. Ciente, número 3. Controle Salvador, Juliette, Índia Zulu. Juliette, Índia Zulu, controle, prossiga. Acionado 01132, passou Vera Cruz agora, mantendo 1500, comprou de Paris. Sente o tráfego do Vitor e de Juliette, que acaba de ser ultrapassado, positivo? Eu não tenho tráfego do Vitor e da Juliette na escuta do controle, Juliette Zulu. Mantenha 1510 visual, corredor Vera Cruz após Interlagos. E informe pessoas a bordo. Está com 07 a bordo. 07 no POB, copiado, Juliette de Zulu. Vitor e do Juliette, confirmando o Cairo Lourenço. Copiado, vai seguir o tráfego aí, como número 2, para pista no 7. 1.500 pés, ajuste no 0 no 6, reporte para ele. O localizador da 10 azul 4060. 4060, complete aproximação, torre 186. 186, bom dia, 4060. Bom dia. Então, 3895, Recife, 1251, alternando 1-3325. 251-3325, tá, 3896. Bom dia, bom trabalho. Excelente. Juliette Bravo Delta, 4 milhas para ingressar na terminal Ilhéu, o serviço será terminado, chame o controle em 120, decimal 1. 3191, pronto para cópia. Pronto para cópia, 3191. Está autorizado Galeão, nível de voo 360, via Perito 50. Subida da Euleta B10, curva direita após a decolagem. 5176 é o código, 198 é o controle. Só confirmando a primeira aerovia Perito 50, após B10, é November 857, após conforme a rota do plano. Livre acionamento, Samitax, Mike Papa Lima. Apenas confirmando, transponder 5176. Correto. 220 livrou na alta. 5220, ingresso via Kilo Parte 3. Kilo Parte 3, 5220. 3191, contestamento correto, chama pra puxa acionar. Livre pouso, pistão 0, azul 4060. Azul 4207, decolou os 46, controle 19, decimal 8, bom voo. 98, bom dia. 4207. Boa tarde, meu. Bom dia ainda, 4207 da Azul, decolado. Bom dia, boa tarde, 4207, submantenha o 360, será da El, vigilância. 360, nada El, 4207. 740, complete aproximação, torre 18, meia dúzia. 18, meia dúzia, objeto 6740, boa tarde. Oi. Salvador, bom dia, objeto 5728, centro de informação Mike, cruzando 190 para o 50. Bom dia, 6757, 5728, desce para o 050, a chegada é a Mari. 050, Mari, objeto 5728. Objeto 6740, estabilizado. 6740, continue aguarde pista livre. Guardado. Azul 4060, solos 48, livre à direita, só livrar 1219. Direita, solo 219, azul 4060, bom dia. Web 6740, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 10, nós. Livre pouso a 10, objeto 6740. O Mike Papalima está acionado e pronto. Copiado, o Mike Papalima vai decolar com proa nordeste. Vento 130 graus, 10, nós, Mike Papalima. O Web 6740 apenas para informação, temos um helicóptero que irá decolar com a proa nordeste, não interferirá na sua aproximação. Está ciente, 6740. Olimpo 03, o ajuste em Salvador, 10 no meia. Copiado, Papa Lima, ainda com a proa nordeste. Me confirme apenas uma dúvida, me tire uma dúvida. A busca-vida fica aproximadamente 3 ou 4 milhas do aeródromo, confirme. 4 milhas do aeródromo, sim. 4 milhas, sim. Então, chame o controle agora na frequência 119.8, Mike Papa Lima. Lima. 12, grato. Juliette de Zulu. Juliette de Azulu, intercepta final 17, chame 3 milhas fora. Irá interceptar a final da 17, reportar 3 milhas fora, Juliette de Azulu. Lima. E Mike Papa Lima, mantenha-se em pés e informe o destino. Busca a vida, Azulu, busca a vida, senhor. Copiado, Mike Papa Lima, reporte para o pouso. Propouso, Lima. Sete 6740, solo 51, livra direita, livrar 1219. Direita, livrar na box trot 1219, 7740. Salvador, bom dia, objeto 6740, Fox Trot. 6740, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, objeto 6740. Salve, Salvador, 3191, ciência, aguarda. Aguarda, 3191. Graus 1-2-2. 130 graus com 129, autorizado o pouso na 17, Juliette de Azulão. Torre 18, meia dúzia, com pouso. Meia, já, puta mais. Torre Salvador, com a Juliette. Vitorinho e Juliette, bom dia, prossegue em final 17, é o número 2 para pouso. 17, número 2 para pouso. Autoriza encurtada pra mim? Autorizado, Vitorinho Juliette, número 2. Me segura. Pós Webjet, tá ok? qual o local de pouso, Mike Papa Lima? Mike Papa Lima, livre frequência, até o regresso. Até o regresso. Jet 5728, desça para 2000 pés, ajuste no 016, reporte no localizador. O senhor chamou o 5728? Corrigindo, afirmativo, 5728, desça para 2000 pés, ajuste no 016, reporte no localizador. Gente, o 1016 vai para 2000, reportará no localizador, Jet 5728. Confirme. Azul 4207, chame Recife 1251 e alterne 133325. 351-3325, obrigado, boa tarde, Azul 4207. Boa. Estou ciente, o Vitor Gilete pode prosseguir, aguardando pista livre. Prosseguindo, aguardando pista livre. Copiado, tenham boa tarde. Vitor India Juliette, livre pouso 17, vento no 20 graus, 1 no nós. Livre pouso 17, Juliette. 07, aguarde. Guarda. O Olimp 03 pode manter-se aí 500 pés pelo litoral, sobre o oceano, e após soltar 1.000 pés. Para ingressar no circuito, você vai ter que se adequar ao tráfego de Salvador. Reporte aí quando desejar ingressar no circuito. Autorizado, backtrack, só em pista livre. Precisar copia? Patin de Alfa, quando te espera, chame 2 de 8 e meia. Pátio Índia Alfa, 33.0, da 3.0. Solo chamou o Gol 270? Chamei, tá pronto para cópia? Afirmo, copia. Autorizado Guarulhos, 360, via Peruíque 50. Subida da El Líder Bidev, curva direita após a decolagem. 5406, código 198 é o controle. Sente, Vitorino Slete, um boa tarde. Guarulhos, a saída da El Líder Bidev, curva direita após a decolagem do 10, 5406 no transponder. E o controle. Poderia confirmar o controle? 198. 198, o Gol 1277. Correto, para posicionar. Camarão, o Gol 1277. Já não vê ver a Alfa 4, copia? Sono 6, Sony, identificação dessa via, chegada Mari para 2 mil pés, QNH no 0, 16. Negativo, o TAN 32, 16. Negativo, não está conhecido no setor, tá? 32 e 16. Controle Olimpo 03, está mantendo mil pés, próximo ao farol Topuã, pelo que está ingresso do setor de tráfego. Olimpo 03, chame torre 18, decimal 6. Torre 186. Aqui avistando o campo objeto 5728. Objeto 5728, chame torre Salvador em 18, decimal 6. 867, um abraço. Em Salvador, o Olimpo 03, próximo ao farol de Tapuã, mantendo 1.000 pés para ingresso do circuito. Ingresso na contra o vento, ajuste 1016, o Olimpo 03. Estando na contra o vento, aguardando para cruzar o campo, Olimpo 03. Mantendo a proa até 2000. Torre, bom dia, objeto 5728, tá na final até baixo chegado. Web, boa, ajuste a 1016, continue aguardando pista livre. Sente, aguardando pista livre. Qual a intenção do Olimpo 03? O 03, confirma a sua intenção? É só ingressar na perna do vento e fazer início a arremetida do Salvador. Ciente, iniciam 360 pela direita, reporte intercepção na contra o vento. 360 pela direita, reporte a intercepção na contra o vento. Recebendo o código correlacionado, aeronave a 500 pés. Está 12 horas e 8 milhas, o tipo 1 aerocomando, Alfa Charlie 50, tá 32 e 16. Agora 12 horas e 7 milhas, rumo norte, mantendo 500 pés. Center. Controle Salvador, bom dia, tá 3191, decolou na Dael. 3191, contato radar, suba para nível 360, autorizado por Odileda. Pro Odileda, subindo para o 360, dando 3191. Aguarde, aguarde. reporte baixada travada. Ao terminar 360, ingressará direto no sinal da 10 Olimpo 01, reportará trem baixado e travado. Lip 5240, adicione identificação, desça via, chegada Mari para nível 050, QNH 10 no meia. Direito 219. Direito 219, objeto 1579. Informe Kilo, 3191, para a ponte. Autorizado, táxi via Alfa, Alfa e Juliette, portão 612. Taxi Alfa, Juliette, portão Medusa, objeto 572. Papai, November, Oscar Romeo, prossiga visual para Salvador. O... Confirme o local de pouso, November, Oscar Romeo. Baixado para Bandolimpo. Visual pro do farol de Itapuã, QNH 10 no 69, melhor que carro meu, reporte para a descida. Controle Salvador, o TAN 3191 em ponte por Papatango, Filho Uniforme Kilo. TAN 3191, controle recebeu aeronave de Ilhéus para Recife, próximo a Valença. Grato pela ponte, o TAN 3191. De Porto Seguro para Recife, tá? Através do de Valença, 48 milhas afastadas. Seguro para Recife, ciente grato, tá? 3191. Ciente, tá? 3191. Quilo Uniforme Quilo, na escuta do TAN 3191. TAN 3216 autorizado, pro Tituna. Uniforme Kilo, recebe o controle? Uniforme Kilo, prossiga pelos corredores Caixa Prego, Vera Cruz, após Interlagos e após o Forte. O Kilo, Uniforme Kilo. November Oscar Romeo, desça para 500 pés, QNH 10 no meia. Pouso aprovado, decolo no zero, curva direita, subida da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 199.8, aciona 5412. Autorizado Ilhéus, derivou 160, derrote, saída da El, decolo no Leda. Decolo da pista no zero, controle 199.8 e o telefone 5412, azul 4033. Positivo, chame táxi, azul 4033. Quilo Uniforme Kilo, reporte o através do farol da barra. Critério, Kilo Uniforme Kilo. Hotel, Papa Romeo Mike, Papa Lima. Papa Romeo Mike, Papa Lima. Papa Romeo Mike, Papa Lima, controle. Antes de decolar de Zulu buscar a vida, senhor, vai pra Vera Cruz. Da reporte pronto a base. Curva esquerda, reportará na base, Olympus. Guarda do mestre decolou. Mike Papa Lima para cruzamento, chame a torre 198 decimal 6, atenta a aeronave no circuito de tráfego da pista 10, Mike Papa Lima. Positivo, 186. O comandante é o Papa Lima, Mike Papa Lima. Gato, chame táxi, 270. Chamará 270. Mike Papa Lima, pois, decolar de Zulu buscar a vida, senhor. É, visual com a aeronave que acabou de decolar e dar 10 para cruzamento. E tá livre acionamento, 500 pés aprovado. Voo local, decola no 7 curva, decola do pátio, com curva direita, para ingresso no corredor axé. Hoje na linha do litoral, no controle 199.8, aciona o último transponder, Mike Juliette Romeu. Autorizado, cruzamento a 28, aguardando a transferência, Mike Papalho. Ivo, sobrevoo no subúrbio, decola com proa norte. A bordo, chame torre 18.6 para iniciar ataque de decolagem, Mike Juliette Romeu Bombô. Cinco dois quatro zero, reduza para 220 mais. E 210 mais, 5240. TAN 3191, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. Recife agora 25, 133. Parte final. Livre base, repassará final. No meio autorizado, final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizar no localizador. Reportar no localizador, 3210. Da 3735. Mike Papa Lima, mantém 510, hotel liberal, autorizado, cruzamento 7-7-8-7-6. Lima. O Olympus informa o tráfego, helicóptero no litoral, Robson 44, mantendo 500 pés, a cruzar final da 17. Cliente, o Olympus está ingressando na final, baixado para base. O Mestre Romeu informa o tráfego rumo oposto. Está uma milha ainda para o farol de Itapuã, mantendo 500 pés, o tipo Robson 44, esteja atento. O November Oscar Romeu, aguarde para chamar a torre.